CBN Turismo. CBN Turismo, eu recebo aqui no estúdio da rádio que toca notícia a visita do deputado estadual Chico Brasileiro, ele que nesta semana agora foi nomeado para a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Satisfação, mais uma vez, participar com vocês aqui, principalmente nesse programa relacionado ao turismo. Antes de entrarmos até no assunto do turismo, vou aproveitar a sua presença aqui para falarmos sobre uma questão ali relacionada ao trevo da Avenida Paraná, porque neste sábado pela manhã acontece manifestação de moradores aqui de Foz do Iguaçu cobrando providências quanto ao término da obra ali na Avenida Paraná, e ontem, inclusive, nós tivemos informações que você nos trouxe de Curitiba quanto a uma possibilidade aí de que sejam anunciadas novidades quanto à obra agora nessa semana que inicia. Bom, nós protocolamos junto à Assembleia Legislativa e foi aprovado em plenário um requerimento de nossa autoria no sentido de um pedido de providências junto ao Governo do Estado, à Secretaria de Infraestrutura, para que a obra seja retomada. Nós recebemos ontem a notícia que houve uma reunião entre o secretário Pepe Richa e também o secretário da Casa Civil, no sentido de viabilizar esse reinício das obras. O que nos foi comunicado ontem, em resposta a esse nosso requerimento, é que na próxima semana, até o dia 6, a próxima sexta-feira, o governo do estado vai anunciar um cronograma de reinício da obra e também os prazos para que ela possa ser executada. E também a forma com que eles estão viabilizando essa retomada dos trabalhos. Também falando aí de assuntos relacionados, né, interesse geral aqui em Foz do Iguaçu, interesse na área da saúde agora especificamente, você reuniu-se com representantes do Ministério Público para debater sobre essa questão da UTI pediátrica do Hospital Municipal? Sim, Guilherme. A UTI do Hospital Municipal, a pediatria do hospital, é um assunto muito preocupante. Há 2 meses atrás, os médicos, a equipe médica da UTI pediátrica, comunicou à direção do hospital, ao Conselho Regional de Medicina e a outros órgãos, que se não fosse viabilizado as condições de funcionamento daquela UTI, eles rescindiriam o seu contrato, ou seja, terminaria o seu contrato no dia 28 já de janeiro, ou seja, o mês passado. Eles deram mais uma chance, mais um mês ficaram trabalhando. Como as informações que nós temos é que nada foi feito por parte da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, esses médicos deverão encerrar suas atividades no próximo dia, amanhã, hoje, né? Dia 28 é hoje. Então, com esse encerramento de atividades, nós teremos muitas dificuldades na manutenção dessa UTI pediátrica junto ao Hospital Municipal, porque precisa de médicos que sejam pediatras, que tenham formação em pediatria, precisa de médicos que tenham responsabilidade técnica junto ao Conselho Regional de Medicina, como intensivista de UTI pediátrica, né? E a Prefeitura não viabilizou essas equipes, pelas informações que nós temos. Então, isso está colocando em risco a vida das pessoas, e nós procuramos a promotoria justamente para um pedido de providência, um pedido de providências para que a prefeitura assuma sua responsabilidade de oferecer esse serviço e que não haja interrupção alguma da prestação desses serviços à comunidade. Estou conversando aqui na CBN Foz com o deputado estadual Chico Brasileiro, falando aí de assuntos relacionados também à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Nós acompanhamos toda essa polêmica quanto à questão da Comissão Geral, né, que foi instalada, iria ser instalada, houve a votação, né, para a criação da Comissão Geral lá para debater o pacotaço do Governo do Estado. Seu voto, inclusive, foi contrário na abertura, sim, desta Comissão Geral. E agora está se discutindo, depois de toda essa situação gerada, o fim desse instrumento da Comissão Geral. Qual que é o seu posicionamento com relação a este tema? A minha posição é de pôr fim a essa Comissão Geral. Isso é um instrumento absurdo, um instrumento que promove junto à Assembleia Legislativa ações de rápido efeito. Ou seja, A Assembleia recebe um projeto em um dia, praticamente em dois dias, nós temos todo o trâmite e a sua votação em primeira e segunda votação, a conclusão de todas essas votações, um tempo assim recorde. Isso não permite o debate, não permite o estudo, não permite que nós possamos realmente nos aprofundar nas matérias. E o exemplo foi esse conjunto de medidas que o governo do Estado encaminhou, onde tinha 13 medidas, cada uma de um teor assim, de grande profundidade. Então, nós não poderíamos aprovar essas medidas sem uma análise profunda, sem um debate jurídico, sem um debate técnico, sem até debater com a sociedade. Então, esse método de comissão geral é uma excrescência, tanto que é a única Assembleia Legislativa do Brasil que ainda existe esse mecanismo. Então, com toda essa movimentação que houve, essa conquista dos professores em retirada dos projetos, possibilitou que os próprios deputados observassem que esse mecanismo é um mecanismo ultrapassado e deve ser extinto. Então, nós assinamos essa semana um projeto de vários deputados no sentido de acabar com essa comissão geral. Eu acredito que já há um consenso dentro da Assembleia que essa comissão será extinta e que todo projeto que for tramitar pela Assembleia tem que passar pelas comissões, ou seja, Comissão de Justiça, Redação, Legislação, para que tenha o aval jurídico, técnico, antes de ir a plenário. E os assuntos que tiverem, que forem atinentes a questões temáticas, digamos, turismo. Foi a comissão em que... A Comissão Turismo são 7 membros. Eu fui eleito presidente por esses 7 membros essa semana, justamente pela nossa participação aqui na região de fronteira e pela importância que tem a cidade de Foz do Iguaçu. Então, qualquer assunto relacionado a turismo passa antes por essa comissão para que ela possa ir a plenário. Então, as comissões temáticas, elas têm essa função de analisar, de aprofundar, de debater as questões, inclusive propor novas leis. Então, essa comissão geral, como nós estávamos falando antes, foram projetos encaminhados a essa comissão sem sequer ter sido formadas as comissões temáticas. Né? Então, isso seria muito ruim para o processo democrático, esse mecanismo ser utilizado. Então, nós acreditamos que será extinto agora, há consenso para isso, e a nossa meta agora é o bom funcionamento das comissões, tanto as comissões de justiça, a CCJ, como também as comissões temáticas, comissão de saúde, comissão de turismo, comissão de educação, para que essas comissões possam fomentar o debate, para que essas comissões possam provocar um conjunto de ações que possa trazer uma alternativa de política pública capaz de promover o desenvolvimento, que é isso que se busca no Estado do Paraná. Até para que os ouvintes possam entender, né, assim, esse mecanismo de comissão geral, com os projetos fazendo seu trâmite normal, por exemplo, alguns dos itens do pacotaço, eles estão voltando agora à Assembleia Legislativa, mas com o rito normal. Isso significa que, sim, os projetos então serão debatidos, passarão por todas as comissões, é exatamente isso agora? Exatamente. Então, o primeiro trâmite é saber se o projeto tem o aval jurídico, que é a CCJ. Tendo o aval jurídico da legislação, está de acordo com a legislação, ele vai para a comissão também temática, antes de ir a plenário. Isso possibilita um maior debate, um acompanhamento, porque em plenário você já vai para a votação. E a votação é o processo final. Tem que ter um processo antes que permita aos deputados que não participaram dessas comissões terem informações prévias para que possam votar o debate, votar em plenário, de acordo com esse conjunto de informações que chegam para a votação final. Então, não dá para aceitar que chegue um projeto, não tenha discussão, não tem avaliação profunda e, principalmente, projetos de alta complexidade como foram esses que foram encaminhados no início de fevereiro. Vamos falar agora do trabalho da Comissão de Turismo, da qual você então assume a presidência lá na Assembleia Legislativa, para que quem mora aqui na fronteira possa entender um pouco do trabalho desta comissão. Como é que a comissão funciona? Ela analisa os projetos, as iniciativas na área de turismo propostas ali na Assembleia Legislativa? Como é que é esse rito também? Além de analisar todos os projetos da área de turismo que serão encaminhados ao plenário, tem a obrigação e o dever de propor projetos novos e de propor ações junto ao governo do Estado para que haja o fortalecimento desse setor. Então, a missão da Comissão de Turismo, que é composta por 7 deputados, é justamente buscar informações junto ao setor de turismo, buscar a questão de legislação, debater as novas perspectivas do turismo do Paraná, não só aqui da nossa região, e buscar um plano integrado do turismo do Paraná, para que nós possamos aproveitar todas as nossas potencialidades, porque o Paraná tem esse grande carro-chefe que é Foz do Iguaçu, mas claro, tem o litoral, nós temos vários pontos do Paraná, o turismo rural, nós temos vários municípios como a Lapa e outros municípios que são cidades históricas, que têm também uma importância turística. Então, nós temos que colocar isso num plano integrado de desenvolvimento do turismo do Paraná. Claro que Foz do Iguaçu e região, ela tem um potencial muito maior, e aí nós temos que inserir essa nossa região, não apenas na divulgação do turismo, mas na preparação das cidades turísticas, em logística, em acessibilidade, na questão ambiental, o relacionamento com a questão ambiental, enfim, um conjunto de medidas para que realmente o turismo possa cada vez mais avançar e seja sustentável, para que nós possamos enxergar lá na frente o turismo como uma grande indústria de geração de emprego, de renda, e também que possa realmente mostrar a viabilidade desse setor. Então, essa comissão vai desenvolver seus trabalhos buscando todos os setores técnicos, os setores que investem no turismo e fazendo também uma interlocução com o governo do Estado para que nós possamos ter um plano de ação na área do turismo capaz de desenvolver esse setor. Algum projeto em especial já em análise? Algum projeto aqui da fronteira também? Bom, nós tivemos o primeiro projeto tramitando já nas comissões, que é a região metropolitana aqui de Foz do Iguaçu. O ano passado foi formada a região metropolitana de Cascavel e de Toledo, e Foz do Iguaçu, como não tinha nenhum representante na Assembleia, Guilherme, terminou ficando de fora. E esse ano, o primeiro projeto apresentado, não só por mim, porque isso é importante, o deputado não pode ser exclusivista de apenas ele, mas os deputados da região. Então, em Foz nós temos outra deputada que também assinou esse projeto, o deputado Lemos, que é da região, assinou esse projeto, o deputado Nelson Wessen, Ademir Bir, o Hélio Rusch também assinou, ou seja, vários deputados que têm base nessa região aqui entenderam que era importante nós termos uma região metropolitana também para esses municípios aqui mais da fronteira, que pegue a fronteira que vá até o meio aqui do oeste do Paraná. Então nós teremos uma região metropolitana com 9 municípios, que hoje já compõem as regionais do estado, para fortalecer o desenvolvimento integrado dessas regiões, um planejamento de ações governamentais que possa pensar não no município isoladamente, mas pensar numa região metropolitana e que o desenvolvimento possa se dar, tanto no setor que é muito forte na nossa região, que é o turismo, que pode ter uma ação integrada, mas pensar também no setor do agronegócio, que também é muito forte em nossa região, pensar na infraestrutura. Ou seja, pensar no desenvolvimento integrado na área industrial também, nós temos uma cidade como Medianeira, que é uma área muito forte na área industrial. E cada município tem lá o seu potencial de desenvolvimento. Então, nós temos que ter essas ações integradas e a região metropolitana facilita, inclusive, a captação de recursos do governo federal, dos ministérios que atuam que disponibilizam recursos para os municípios, e a região metropolitana é um instrumento importante para a captação de investimentos. Nós temos até, falando dessa área de turismo, de desenvolvimento, temos uma preocupação aqui na região de fronteira, ao mesmo tempo uma expectativa e uma preocupação com uma normativa que é uma normativa federal, que é a questão da lei dos free shops, a questão da cota de compras aqui na fronteira, e que vem, ao mesmo tempo que traz uma, por exemplo, uma expectativa positiva quando se fala da questão dos free shops, também se gera muito temor devido à questão da cota. Como é que você também, como deputado estadual, representante de Foz na Assembleia Legislativa, pode acompanhar essa situação e, de alguma forma, também interceder aí a favor de interesses aqui dos moradores da região? A ideia que nós estamos trabalhando na Assembleia é de formar uma frente parlamentar justamente nesse pensamento de unir os deputados que têm relação com a fronteira. E não é só Foz, mas pegar Marechal Cândido Rondon, que tem dois deputados, a região de Guaíra, de Toledo, Cascavel, a região do Sudoeste também, que tem Barracão, Capanema, todos aqueles municípios. Isso deve somar em torno de uns 15 deputados e nós formarmos uma frente em defesa da fronteira, em defesa da implantação dessas áreas francas, ou seja, não da zona franca, mas da loja franca, que é a lei que foi aprovada em 2012. Nós sabemos que essa lei está em discussão junto à sua regulamentação, junto à Receita Federal, que deve emitir uma instrução normativa ainda esse ano, mas nós não podemos esperar que essa instrução normativa saia por parte da Receita Federal, seja publicada, sem uma prévia discussão com os agentes, os líderes políticos, administrativos dessas regiões, para que nós possamos ter uma instrução normativa viável para essas regiões de fronteira. Senão, de repente, uma lei que poderá ser positiva, de repente, vem com um aspecto que impera o desenvolvimento. Então, nós não podemos aceitar que vão implantar as lojas francas e vai reduzir a cota. Isso é um contrassenso. Ao contrário, nós queremos que a cota seja um instrumento realmente de fortalecimento até dos da região de fronteira. Nós não podemos pensar só num lado da fronteira. É importante que o Paraguai, que a Argentina também tenha realmente a sua cota de compra com um valor significativo. Inclusive, não ficando nos $300. Eu acho que temos que unir forças para que a proposta em todo o Brasil chegue àquela meta de $500 e seria realmente até uma viabilidade para o turismo de compras e também uma viabilidade comercial para essas regiões de fronteira. Então, nós temos que levar um grande debate sobre isso. E daí a importância de termos uma frente parlamentar, porque essa frente parlamentar vai atuar em conjunto com outra frente parlamentar do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, das regiões da Amazônia, de fronteira, e junto ao Congresso Nacional, para que nós possamos atuar junto à Receita Federal e ter uma legislação que realmente atenda às necessidades e aos anseios da região de fronteira. Nesse papel é importante a questão da representatividade, até por isso ficamos felizes também de saber da sua presença ali como presidente da Comissão de Turismo na Assembleia Legislativa, desejando aí muito sucesso, inclusive, nesse trabalho lá em Curitiba. Obrigado, Guilherme, obrigado pelo espaço, e esse é o nosso dever como representante de Foz, da região, debater essas questões que são importantíssimas para o nosso desenvolvimento. Um abraço a todos, bom dia. Conversei aqui na CBN com o deputado estadual Chico Brasileiro, do PSD, entrevista que estará disponível na íntegra daqui a pouco no site cbnfoz.com.br.